Controle de Salvador, boa noite, Oxalá 6224, e a gente tá dando. Oxalá 6224, ação de identificação. Lua de Amã, desça 4 mil pés, ajuste no 019. Amã, identificado, 4 mil pés, 1019, 6224. Com referência 3305. 3305, final, chame turno no 8 decimal 95. Obrigado. 747 47, boa noite, o nível é o 360 Guarulhos, transporte. Afirmativo. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota Bridge, Anderson 16, Belo Horizonte, após direto Bridge. Decolagem da Pistola 0, primeira curva à direita, realiza a pesquisa subida da El, Leda, após Leda, direto Bridge. O controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5114. Guarulhos 360, visto 1-0, curva direita da El, Leda, Leda, Bridge, Bridge, Amper, Zulu, 1-6, Bravo, Hotel, Zulu, 13, roda do plano de voo, 1208, 5114, é o 6747. Planejamento correto, com todos prontos para 110 km, como na presença da torre, 1-8, decimal 95, é o 6747. Obrigado. Nome é 224, desce a 2000 pés, autorizada a final no zero. 2000 pés, tomando não, estabilizado na cabeça de um, no chão da lei 24. Tan 3398, identifique, chegada a Mari, desse mantém o 050. Chico desse, mantém o 050, Tan 3398. Localizador, Oceania 6224. Número 224, completo final, Sumi Turri, frequência 11895. 1895, boa noite, 6224. Boa noite. controlador. Oi, TAP 3398. Oi, TAP 3398. 398 da TAM, autorizada a descida até 2000 pés, ajuste no 019, após a posição intacta, seu voo a duna para a final da 10, reporte estabilizado. 2000 pés, estado no 019, após o intacto voo a duna, reportará estabilizado, minha direção. 6747, passa 1700, Dael. Jet 6747, contato radar, sobe o nível de voo 360, serviço de vigilância. 360, 6747. Eco Zulu November, Salvador, por cima. Mantenha as condições visuais, reporte para descida, ingresso, corredores, reporte caixa prego, Eco Zulu November. O Cantor está direto no canal do Saporte, para o Eco Zulu November, reporte. Voe farol de Itapuã, programa essa descida. Para a 15 milhas de Salvador, está nivelado a 1.500 pés. Então, Eco Zulu November, descida. 1.500 pés, condições visuais do Zulu November. Controle Salvador. Boa noite, está 3178, informação Alfa, tratado. 3178, sem identificação. Vê se mantém o 050 na proa de TAP, após de TAP, Duna. Identificou, deixa o 050 na proa de TAP, após Duna, 3178. Localizador, 3398. 3398, completo final, chame torre, frequência, 118, decimal 95. 3395, boa noite, 3398. Boa noite. 209, está um pouco com autorização, mas eu teria saída prevista para consulta. Bridge 6747, voe Bridge. Objeto 6747. Prossiga. Voe Bridge 6747. Dato Bridge, obrigado. Jet 57 no meio, sonho de identificação. Chegada a Mari, desce e mantém o 060. Web 6747 chama Centro Recife. Pro 251, alterno no 3325. Parking 1-1, Information Tango, ready to push and start to Madrid. Alpha 3-3-2. Europa 084 to Madrid, flight level, completing the flight level 330 or 350. Flight level 370, good for one. Otherwise, 350. 350. 370, it's not possible, 350. Okay, fill it by your speaker, somewhere, about 084, fill it up. Roger. 3, Bora 3, passando a 1700, boa noite. Tsunami é 3-1-3, também mantenho 360, sempre sem vigilância. Vigilância, se possível, para hoje, Leda. Autorizado, Leda. Leda, obrigado. 3178, livre descida 2000 pés, autorizado a sinal, pista no zero, ajuste no zero no 9. Desta 2000 pés, autorizado procedimento, 1019 ajuste, 3178. M57 no meio, direto ITAP? Vou ITAP 57 no meio, desça 050. Até o 050 ITAP.